Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Pode colocar aquela primeira imagem para mim na tela, por favor? Gálatas, capítulo de número 5. Versículo de número 22. Quem encontrou Gálatas 5, diga amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor me dê uma graça abundante na minha vida, para que eu consiga transmitir essa mensagem como o Senhor tem transmitido ela a mim nesses dias. Pai, eu me coloco diante de ti e sou todo ouvido nesse momento para ouvir a tua voz. Senhor, aguça toda a minha sensibilidade espiritual. Pai, eu peço agora que o Senhor me dê, ó Pai, autoridade para ministrar e unção para compartilhar. Deus, que a facilidade de comunicação possa fluir dentro de mim agora, Pai. Pai, graças eu te dou, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Amém. Irmãos, eu tenho uma palavra muito importante para compartilhar com você hoje. Muito importante. Na verdade, eu começo uma série de palavras a partir de hoje. E eu gostaria muito que você me emprestasse a sua mente. Emprestasse a sua mente. Para que a palavra de Deus possa penetrar na sua mente e provocar uma transformação. Provocar uma mudança. A Bíblia chama a transformação de mente de metanoia. Uma transformação ocorrerá na sua mente através da palavra de Deus. Eu creio que o que vai acontecer com você vai provocar uma transformação tão grande, se você está deprimido, se você está vivendo dias depressivos, você vai ser completamente transformado. Se você está fazendo algum tratamento com algum psiquiatra, na sua próxima, no seu retorno a ele, ele vai virar para você e vai dizer assim: o que aconteceu com você? Eu não estou entendendo. Houve uma transformação tão grande na sua vida. O que você vai ouvir aqui, a partir deste domingo, é algo libertador. Uma libertação na sua alma. A sua alma é onde está a sede, a fonte, o centro das suas emoções. Se você ouvir atentamente e deixar o Espírito Santo penetrar dentro de você, e provocar essa libertação, você mesmo não vai se conhecer. A transformação, o seu comportamento, suas atitudes serão completamente transformadas. Por isso, eu só te peço uma coisa nessa noite. Ouça isso. Eu só te peço uma coisa nessa noite. Permita-se. Amém? Permita-se. Diga comigo, permita-se. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, permita-se. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo a você, permita-se? É, dê permissão. Desarme de tudo que possa nessa noite te atrapalhar. Desarme de todo preconceito, desarme de toda religiosidade, desarme-se de tudo, tudo. Tudo que possa nessa noite ser um bloqueio, tudo que possa nessa noite ser um empecilho para você, impedir você, permita-se. Deixe o Espírito Santo penetrar na sua vida através da palavra que você vai ouvir. É a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo entrar em você e provocar uma transformação. Permita-se. Permita-se. Não censure você mesmo. Permita-se. Deixa Deus entrar. Domingo passado, eu preguei uma mensagem que as pessoas saíram por ali preocupadas. E eu preguei sobre Mateus 25, eu falei sobre as 10 virgens. E não sei se você se lembra, mas no ponto central daquela mensagem, eu falei sobre a grande tribulação, eu falei sobre o sinal da besta, eu falei sobre muita coisa que vai ocorrer na grande tribulação. Mas eu falei uma coisa que é muito interessante, porque eram 10 virgens, aquelas 10 virgens, representa o número 10, é o número da totalidade. 1.000 caíram ao teu lado, 10.000 caíram ao teu direito. O número 10 é quando você quer arredondar a coisa. A Bíblia tem essa interpretação para o número 10. Mas dos 10, das 10 virgens, somente 5 foram. E o que fez a diferença entre as que ficaram e as que foram, foi apenas uma coisa. Você se lembra? Você se lembra? A quantidade de azeite. Eu falava naquela noite que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Eu quero dar sequência nisso agora. Na verdade, eu estava introduzindo um assunto. Quando se fala do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando se fala do Espírito Santo, nós falamos da manifestação dos dons do Espírito Santo. Em Coríntios, a Bíblia nos fala dos dons. Os dons de sabedoria, o dom de discernimento de espírito, o dom de conhecimento, palavra de conhecimento, os dons de curar, o dom da profecia, o dom da interpretação da língua, das línguas estranhas. São os dons. Mas há algo também extremamente interessante em relação aos dons, ao Espírito Santo. E que pouco é falado na igreja, pouco é estudado na igreja. As pessoas se preocupam muito com o dom, mas há algo fantástico em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala desse fruto. E ele apresenta o fruto como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Interessante que não são os frutos do Espírito. Não são os frutos. Não está no plural. Não está no plural. Não são os frutos do Espírito, são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não, não são os frutos. É apenas um fruto. Um fruto. E o fruto do Espírito, ele possui 9 partes. Eu poderia chamá-los de 9 virtudes. Mas para você entender melhor, eu compararia o fruto do Espírito com uma mexerica. Quem aqui já chupou mexerica? Quando você tira a casca da mexerica, ali estão os gomos. Quando Paulo se refere ao fruto do Espírito, aos dons, é plural, são dons. Mas ao fruto, não são frutos, é fruto. Deixa aquela outra imagem, por favor. Então ali você tem os gomos. Um fruto, todos aqueles gomos são chamados de uma fruta. Mexerica. É um fruto que tem um gomo chamado amor, o outro alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, ou longanimidade, benignidade ou amabilidade, paz, fidelidade, amor. Nós vamos começar uma série de estudos libertadores nessa noite através disso aí. Então não é os frutos, é o fruto. Quando o Espírito Santo vem sobre você, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você realmente se arrepende dos seus pecados, quando você de fato confessa os seus pecados e você diz, Deus, vem morar em mim, você passa a ser casa do Espírito Santo. O seu coração passa a ser terra. O Espírito Santo vem como uma semente. E quando ele penetra no seu coração, essa semente começa a germinar. E essa semente, então, nasce uma planta que se torna uma árvore que produz um fruto. Um fruto. O fruto do Espírito, que tem 9 virtudes, 9 gomos. Para você entender melhor. Existe uma diferença entre os dons, que é plural, e o fruto, que é singular. Os dons, quando você recebe os dons do Espírito Santo, e nem todos vocês receberão todos os dons, porque a Bíblia diz que o Espírito dá a cada um conforme lhe for útil. Mas a manifestação do fruto é diferente. Os dons, você pode dizer, eu tenho o dom de língua, mas eu não tenho o dom de interpretação de língua. Ah, sabe de uma coisa? Eu recebi o dom de profecia, mas eu não tenho os dons de curar. Outro vai dizer, não, eu tenho os dons de curar, mas eu não recebi o dom da fé. Isso acontece, e é muito normal. Mas quando se fala do fruto do Espírito, não tem como você dizer, eu recebi amor, mas não recebi alegria. Ah, não, eu tenho a longanimidade, mas eu não tenho domínio próprio. Não existe isso, não tem como você receber uma parte dessa, uma virtude e a outra não, não tem como. Quando o Espírito Santo ele vem e ele entra dentro de você e encontra a terra fértil, uma árvore nasce e ela começa a produzir fruto. Imagine uma pessoa que vive as 9 características do fruto do Espírito. Vou falar na nossa linguagem. Os 9 gomos do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito. Imagine uma pessoa que vive o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Imagine essas 9 coisas acontecendo na vida de uma pessoa. Eu te pergunto, seria uma pessoa feliz? Sim ou não? Sim ou não? Seria uma pessoa realizada? Seria uma pessoa bem-humorada, disposta? De bem com a vida? Eu estou te fazendo essa pergunta para te ensinar uma coisa. A felicidade, a verdadeira felicidade, não se encontra fora de nós. A verdadeira felicidade se encontra dentro de nós. Você não precisa de nada que seja externo para você ser feliz. Nada. Toda pessoa que busca a felicidade em algo que não está dentro dela, essa pessoa jamais será feliz. Jamais será feliz. A sua felicidade não está no seu marido. Você não precisa do seu marido para ser feliz. Você não precisa da sua esposa para ser feliz. Você não precisa dos seus filhos para ser feliz. Você não precisa de um bom emprego para ser feliz. Se você coloca a felicidade naquilo que você não tem dentro de você, quando você alcança aquilo, você descobre que você precisa de outra coisa. É um buraco sem fundo. Nunca se preenche, nunca se enche. Felicidade e prosperidade são palavras distorcidas. Por que são palavras distorcidas? Porque felicidade e prosperidade, sempre quando alguém diz prosperidade, felicidade, parece que essas palavras estão ligadas a uma palavrinha chamada dinheiro. E por isso eu digo que é distorcido. Felicidade, prosperidade, não são frutos do dinheiro, não são. O dinheiro pode te trazer conforto, mas o dinheiro não te traz bem-estar. O dinheiro não te traz felicidade. O dinheiro não te traz paz. Os países mais ricos do mundo, os países que estão no ranking da prosperidade, da riqueza, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Suíça. Esses países eram para estar na lista dos países mais felizes do mundo. Mas ao mesmo tempo que eles ocupam a cabeça da lista dos países mais ricos do mundo, eles também ocupam a liderança dos países onde acontece o maior índice de suicídio do mundo. Você sabia disso? Potências ricas, mas o povo extremamente infeliz. Onde acontece o maior índice de suicídio? Suécia. Suécia. Líder de um país, uma economia. Felicidade e prosperidade não tem nada a ver com isso. Nada. Sinceramente, se você não tem filho, imagine que tem um filho, um dia você vai ter um filho. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que tem filho, qual é o seu maior desejo para o seu filho? Em uma palavra, ou duas no máximo, se você tivesse que decidir ser rico ou ser feliz, se pudesse ser os dois, tem algum problema? Melhor. Mas o que você imagina? Fizeram uma pesquisa e a pesquisa era, em uma ou duas palavras, o que você mais deseja para os seus filhos. Sabe o que as pessoas, os pais responderam? Felicidade, confiança, realização, equilíbrio, coisas boas, bondade, saúde, satisfação, amor, paz. Resumindo, a maior prioridade para os filhos, na visão dos pais, é bem-estar ou felicidade. Felicidade seria mais bem traduzida na palavra ou por bem-estar. E quando é que eu alcanço o bem-estar? Quando é que eu alcanço a plenitude do bem-estar? Quando? Quando essa imagem que está nessa tela começa a se cumprir na sua vida. Amor, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz, fidelidade. Quando você encontra isso, você não precisa de mais nada. Você alcança o bem-estar. Quando você alcança o fruto do Espírito. Interessante que Deus, falando de felicidade, quando Deus fala de felicidade na Bíblia, Ele compara a felicidade do homem ao fruto. E lá no Salmo 1, quando ele fala do homem, feliz o homem, bem-aventurado o homem que não assenta-se na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos ímpios, lá na frente ele vai dizer assim, pois esse homem será como árvore, versículo de número 3, porque ele será como árvore plantado junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quando Deus fala da prosperidade, Deus fala da frutificação. Quando Deus fala do homem que é feliz, Deus o compara a uma árvore que produz frutos. Se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, o fruto do Espírito está aí dentro. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Certeza? Se você tem certeza, diga amém. Se você, de fato, tem o Espírito Santo dentro de você, isso aí da tela, isso aí da sua Bíblia, de Gálatas 5:22, está dentro de você. Está. Só que o fruto do Espírito não é como o dom. Não é como o dom. E aí que eu quero que você entenda isso, porque isso aqui será a base de tudo que você vai ouvir nos próximos domingos. O fruto não é como o dom. O dom é Deus quem te usa. O fruto é você quem o usa. O dom não, não depende de você. O dom de Deus não depende de você. Ah, eu tenho o dom de cura. Então cura aí agora. Bom, não é bem assim, né? Ah, eu tenho o dom de profecia. Então profetiza aqui agora. Não, não, aí não, né, pastor? Não é bem assim. Não é assim que as pessoas falam? Por quê? Porque depende de uma manifestação do Espírito Santo. Não depende de você. Depende da manifestação do Espírito Santo. Ao contrário do dom, o fruto não. O fruto está dentro de você. Depende de você. É você quem usa o fruto do Espírito. Eu vou explicar isso melhor para você. O fruto do Espírito é um recurso que Deus te deu. Ele está dentro de você para você usá-lo quando for necessário. Em determinadas situações, você vai ter que lançar a mão desse recurso. É como a humildade. A maior perda de tempo é você orar por humildade. Oh, Deus, me dê humildade, Deus. Deus não vai te dar humildade. A humildade é um comportamento, é uma decisão que você toma. É uma ordem, Jesus ordenou. Sede humildes. Como é que eu vou? Se é uma ordem, então eu tenho condições de executar. A humildade é diferente. Não adianta você ficar falando, oh Deus, me dê humildade. Deus, me dê humildade. Deus vai falar, meu filho, humildade é uma atitude sua. Sabe, para você entender melhor, você tem a humildade. O que você precisa é usá-la. Você está entendendo? Você tem. Ela está dentro de você. Todos vocês são pessoas humildes. Todos vocês têm a humildade dentro de vocês. Só que algumas pessoas, em determinados momentos da vida, preferem ser arrogantes do que ser humildes. Mas é uma escolha que ele tem. Quando você entra num carro que não é o seu carro, um carro diferente, e eu acho que isso já aconteceu com você, e aí você vai dirigir o carro, e você então, aí começa a chover, e você fica perdido, porque você começa a procurar o limpador de para-brisa, você está vendo ele ali na frente, mas você não sabe qual é o botãozinho que liga o limpador de para-brisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí você começa a mexer, você começa a mexer. Você não encontra, mas ele está ali. A seta, que lado, como é que eu faço para dar seta nesse carro? Onde é que fica a buzina nesse carro? Como é que eu faço? O fato de você não saber usar o limpador de para-brisa não quer dizer que o carro não tenha. O mesmo ocorre com o fruto do Espírito Santo. O fato de você não usar o amor não quer dizer que você não tem, ele está aí. O fato de você não usar a alegria, não usar a mansidão, não usar domínio próprio, não usar a longanimidade, não usar a benignidade, não usar a paz, não quer dizer que você não tem, quer dizer que você não usa, mas está aí dentro. Se você determinar aí agora e falar, eu quero ser uma pessoa extremamente humilde naquele problema que eu tenho que resolver amanhã. Depende de você. É uma atitude que você tem. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes você está pedindo uma coisa para Deus. Oh, Deus, me dá domínio próprio. Deus fala, mas meu filho, o dia que o Espírito Santo entrou dentro de você, ele era igual uma mexerica, os gomos estão aí dentro. Não é que Deus não vai te dar domínio próprio, Deus já te deu domínio próprio. Você tem que usar o domínio próprio que Deus te deu. O fruto do Espírito funciona assim. O fato é que, muitas vezes, esses recursos do fruto do Espírito estão enferrujados, empoeirados, em algum lugar, numa caverna do nosso coração. Está ali. Você não pratica e fica dizendo, Deus, me dá, Deus já te deu, está aí dentro de você. Deus não vai te dar domínio próprio, Deus já te deu, use-o. Interessante que o fruto do Espírito, ele é paradoxal, como a própria fé também é um paradoxo. Eu vou te dar um exemplo. Não existe lugar pior, não existe lugar pior do que a água para uma pessoa que não sabe nadar. Concorda comigo? Sim ou não? Não existe pior lugar para uma pessoa que não sabe nadar do que estar dentro d'água. Não existe. Não existe lugar pior para uma pessoa que não sabe dirigir, se assentar no banco do motorista. Concorda comigo? É o pior lugar. Imagine você entra no carro, se assenta do lado do carona, e aí alguém se assenta no banco do motorista e diz, eu não sei dirigir, mas eu vou ficar aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não existe pior lugar para uma pessoa que não sabe nadar do que dentro d'água. Não existe pior lugar para se estar para uma pessoa que não sabe dirigir do que no banco do motorista. Isso é paradoxal. Por que é paradoxal? Porque ao mesmo tempo que eu digo que não existe pior lugar para uma pessoa estar do que dentro de um lago, dentro de uma piscina, do que para uma pessoa que não sabe nadar, ao mesmo tempo, se essa pessoa não estiver ali, ela jamais aprenderá a nadar. Jamais ele vai aprender a dirigir. Quem está entendendo? Então, o que, que eu entendo? Aonde é que eu vou exercer o domínio próprio? É quando eu estiver diante de uma situação que eu sou muito tentado àquilo. É o pior lugar para se estar, mas é o único lugar que eu consigo exercer domínio próprio. Aonde é que eu vou conseguir exercer a longanimidade? Aonde é que eu vou conseguir exercer a paciência? Aonde? Numa situação que requer paciência. Aonde eu vou conseguir exercer a alegria? Aonde? Justamente num ambiente, numa situação, numa circunstância que envolva tristeza. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando é que eu vou exercer o fruto do Espírito? É justamente em situações, é justamente em circunstâncias que são extremamente adversas ao fruto. Ou ao gomo do fruto, ou à virtude do fruto. É por isso que está dentro de você, diante de uma situação, diante de um problema, diante de algo que envolva um conflito, você tem a escolha de exercer a paciência ou não, a paz ou não, a alegria ou não. O fruto do Espírito, ele produz algo em você bem mais forte do que medicamentos ansiolíticos. Quando o fruto do Espírito está atuando dentro de você, você não precisa de Lexotan, você não precisa de Rivotril, você não precisa de alprazolam. precisa. Quando eu digo que a manifestação do fruto, uma pessoa que tem amor, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz, fidelidade, para que ele precisa de Rivotril? Para quê? Ele vai fazer o que com o Rivotril? O que ele vai fazer com essas drogas, esses medicamentos? Presta atenção nisso. Estes medicamentos que combatem a ansiedade, a depressão, o estresse, são medicamentos que combatem o efeito. Eles não combatem a causa. Tanto é que quando o efeito do medicamento acaba, tudo volta. Eu não estou querendo dizer com isso que você não deve tomar medicamento, porque eu não sou médico, eu não tenho autoridade para isso, eu não tenho formação para isso, eu não tenho autoridade para isso. Mas o que eu quero dizer é que se você faz uso desses medicamentos, e o fruto do Espírito Santo começa a agir na sua vida, o próprio médico que te indicou isso vai virar para você e vai falar: você não precisa mais disso. Estou sendo claro? Você está me entendendo? Ah, o pastor falou que não é para tomar remédio mais. É isso que eu estou falando? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer, e o que eu estou, não é querendo, o que eu estou dizendo, é que o fruto do Espírito, ele alcança direto, mas ele vai direto no distúrbio emocional. Aonde está a fonte do distúrbio emocional? Ele vai na causa, não no efeito. Ligado ao fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência. Eu te falo uma coisa, uma pessoa que é tomada de paciência, ela tem problema com ansiedade? Não tem. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes do fruto do Espírito, ou forças de caráter, não sei se eu poderia chamar assim, quando você pega cada uma delas, e você começa a observar cada uma delas, você começa a ver que junto da alegria, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, da benignidade, da paz, da fidelidade, do amor, junto a essas coisas estão a sabedoria, o conhecimento, a criatividade, a curiosidade, o julgamento, a perspectiva, a coragem, a bravura, a perseverança, a integridade, a vitalidade, a humanidade, a bondade, a inteligência social, a justiça, a igualdade, a liderança, a temperança, o perdão, a humildade, a prudência, o autocontrole, a gratidão, o bom humor, a espiritualidade. E nós vamos aprender isso nesses dias. Nós vamos aprender isso. Essas forças pessoais, elas estão extremamente ligadas a cada gomo dessa mexerica, chamada fruto do Espírito. Pessoas dizem assim: depois que eu aceitei a Jesus, minha vida mudou. Eu me tornei uma pessoa mais paciente. Sabe, eu tentei parar de fumar muitos anos, não conseguia. Depois que entreguei minha vida para Jesus, eu não consigo mais nem colocar, eu não suporto o cheiro de cigarro, eu não suporto. Sabe, eu tentei parar com as drogas muitos anos, mas depois que eu entreguei minha vida para Cristo, algo aconteceu dentro de mim. Eu não uso mais drogas, eu não preciso mais disso. Outro diz assim: pastor, depois que eu comecei a ouvir a palavra, frequentar a célula, participar dos cultos, eu fui no encontro, sabe, algo aconteceu comigo, pastor, eu não consigo guardar raiva mais das pessoas. que está acontecendo comigo? Simples. O fruto do Espírito está dentro de você. E no momento de usar a droga, você usou o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. No momento de você usar da ira, da raiva, porque alguém te prejudicou, alguém fez alguma coisa contra você, você usou de benignidade. É isso que está acontecendo. Não é você. Você não é o cara. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é você. É o fruto do Espírito dentro de você que está provocando isso na sua vida. Simplesmente isso. Eu vou falar um pouco do fruto do Espírito. Vamos falar desse gomo aí chamado alegria. Alegria. Alegria. É uma característica. Você tem a alegria dentro de você. Como você também tem a tristeza dentro de você. Eu vou te dar um exemplo. Se nós, nesse momento, fecharmos os nossos olhos e buscarmos dentro de nós, na nossa história de vida, lembranças e recordações dos momentos e episódios mais tristes que nós já tivemos em nossa vida, eu te garanto que poucos de nós aqui vai conseguir ficar aqui sem chorar. Sim ou não? Comece a se lembrar, você vai chorar. Se eu começar nesse momento a lembrar da minha mãe e dos meus momentos com ela, não posso nem falar. Não dá para falar. A minha fisiologia vem um pensamento, imagem interna, diálogo interno, lembranças, mistura de química aqui dentro, hormônios, e a tristeza vem. Mas se eu parar e começar a me lembrar dos momentos mais felizes, mais marcantes de alegrias da minha vida, eu começo a rir. Tudo depende do que você quer sentir. Você tem poder sobre os seus sentimentos. Não é os seus sentimentos que têm poder sobre você. Meu irmão, você não tem noção do que você está recebendo aqui hoje. Abre esse cabeção, permita-se. Permita-se. Alegria, essa alegria que Paulo fala como fruto do Espírito, ela provoca dentro de você uma coisa chamada gratidão. Porque uma pessoa grata é uma pessoa alegre, uma pessoa alegre é uma pessoa grata. E a gratidão é uma virtude do fruto do Espírito. A gratidão é filha da alegria. Quem é alegre é contente. Contente com o que tem. Dá graças pelo que conquistou. E para ser sincero, quem é contente, dá graças até pelo que perdeu. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: alegro-me grandemente no Senhor. Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor. Logo abaixo ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo, disse ele. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue entender isso? Alegro-me. Só pode usufruir do tudo posso daquele que me fortalece. Quem usufrui, não é quem tem. Ter todos tem. Todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, receberam o Espírito Santo sobre eles. E junto com o Espírito Santo, vem o fruto. Os dons é outra história, mas o fruto vem imediato. Agora você precisa usá-lo. Experimente uma vida sem o fruto do Espírito chamado alegria. E a primeira coisa que acontece, quando a alegria sai de cena, a ingratidão entra. A ingratidão aparece. E a ausência do fruto do Espírito, a ausência da gratidão, a ausência da alegria, gera em você uma ingratidão. E pessoas ingratas são pessoas que reclamam, reclamam, reclamam e reclamam. Estão sempre insatisfeitas com o que possuem, sempre insatisfeitas com a maneira como eles vivem. Uma pessoa descontente está sempre aborrecida, contrariada, infeliz e mal-humorada. Está sempre desejando o que não possui. Por quê? Porque ela não é grata com aquilo que ela possui. E aí abre a porta para a filha da ingratidão. A filha da alegria se chama gratidão. A filha da ingratidão se chama inveja. Porque o invejoso, ele não se contenta com aquilo que tem. Ele não é grato por aquilo que tem. Na verdade, ele tem, mas se eu pudesse ter o do outro, seria melhor. É assim que ele pensa. O ingrato é assim, o descontente é assim. Aí vem a inveja. Está sempre desejando o que não possui. Porque é ingrato, não consegue perceber o valor daquilo que possui. Tudo que é dos outros é melhor. Por isso vem a inveja. Está sempre desejando o que não possui. Onde a falta da manifestação do fruto da alegria, sobra mau humor. Onde não tem alegria, tem mau humor. E onde sobra mau humor, transborda negativismo. Uma pessoa negativa só enxerga defeito. Defeito em tudo que ela faz, defeito em tudo que os outros fazem. Nada serve, nada é bom, tudo é ruim, só vê mensagens negativas. São pessoas azedas. Elas raramente exultam as virtudes dos outros. Só enxergam defeito. Eu te garanto que nessa noite aqui está acontecendo muita coisa boa. Mas eu te garanto também, com certeza, tem algumas coisas que estão acontecendo aqui que não são legais. É possível que aconteceu alguma coisa no estacionamento, não sei. É possível que aonde você está sentado, talvez você não consiga ter um campo maior da minha visão aqui, alguém aí com um cabeção na sua frente, está atrapalhando você. É possível que aconteceu alguma coisa que, quando esses meninos vieram aqui à frente, alguém pisou no seu pé. Se você for negativo, tudo de bom que está acontecendo aqui nessa noite não vale nada. O que você vai lembrar de recordação. Você já foi lá na Igreja Batista Vale das Bênçãos? Você já foi num culto lá, o pastor Alvim pregando? Ixi, fui. Misericórdia. Nossa, você não tem noção do que aconteceu comigo lá. Pisaram no meu dedo. É isso que eu vou falar. Por quê? Porque você está carregado de coisas negativas. Você vai numa festa. Não, e a maneira do negativo, a mania do negativo, a frase de empoderamento negativo é essa: sempre acontece comigo. Se tem que acontecer alguma coisa ruim aqui, é comigo. Sabe, irmãos, não dá para ser assim. É uma escolha. Quem é assim, é porque quer ser assim. Porque você tem a oportunidade de virar o jogo e usar da alegria. Mas aí vai num culto, vai numa célula, vai numa festa, vai num jantar. Eles gostam muito de ilustrar, né, com um copo que tem a metade de água, a metade sem água. E aí, perguntam. E aí, como é que está esse copo? O negativo diz, está meio vazio. E o outro diz, está meio cheio. É uma questão de visão. É uma questão daquilo que você quer enxergar, daquilo que você quer ver. É uma questão de inteligência. Não consegue ver coisas boas. É possível que há muitos de vocês aqui, eu oro para que não sejam muitos, eu esteja enganado, que sejam apenas alguns, muito poucos, quase ninguém, ou eu esteja falando para ninguém aqui. Mas é possível que você nunca recebeu um elogio do seu pai, da sua mãe. É possível. Mas vamos esquecer o pai e a mãe. Vamos falar dos seus filhos. Qual elogio você fez a eles? Quando uma pessoa é tomada, quando a pessoa não tem, ou quando ela não exerce, desculpa, não é não ter, não exerce a alegria, e aí entra o mau humor. O filho está estudando 10 matérias. Em 9, o menino tira 10. Em uma, em química, ele foi mal. Aí ele precisa da Marcele para ela dar uma ajuda para ele. Foi mal. E aí, o pai ou a mãe vira e, ao olhar o boletim, ao ver 9 notas boas, foca na onde? Na nota ruim. Mas, pelo amor de Deus, você não estuda, cria vergonha na sua cara, você é um vagabundo. Olha, você fica por conta disso, e você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, se você tem que chamar a atenção da nota ruim, ei, você tem 9 notas boas ali para você elogiar. Você tem 9 notas boas para você falar. Sabe, pensa só naquilo que dá errado. Observe as redes sociais. Facebook é uma maravilha. Porque é justamente ali que você vê as pessoas azedas. O azedo, ele só posta crítica, só posta coisa negativa. Mensagens, quando fala alguma coisa de Deus, é: Deus vai matar todo mundo. Deus vai castigar, você vai pagar caro. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Como é que é? Vai ver você lá no palco e não sei o quê. Você conhece gente assim? Conhece gente assim? Não posta nada de alegria, não tem uma mensagem que levanta, só coisa para derrubar, para derrubar, para derrubar. Por outro lado, onde o fruto do Espírito, chamado alegria, é usado, você começa a ser grato e a ser contente. Quando você está em contato com o que faz bem, isso sustenta a sua disposição para a mudança. Entenda isso. Nós mudamos. Não é quando nós enxergamos o que é negativo em nós. Nós mudamos quando nós enxergamos o que é positivo em nós. Eu vou repetir isso. Nós mudamos não é quando nós enxergamos aquilo que é negativo em nós. Nós mudamos é quando nós enxergamos aquilo que é positivo. Você chega para uma pessoa que tem problema com droga e vai falar para ele que ele é um dependente químico, ele está cansado de saber disso. E quanto mais você exalta o defeito, o problema, a fraqueza, mais fraco, mais incapaz ele se torna diante de uma mudança. Mas quando você chega para ele e diz, olha, tudo bem, você tem problema com crack, você tem problema com cocaína, você tem problema com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe algo grande dentro de você. Existem virtudes poderosas, você é uma pessoa boa, você só faz mal para você, mas você faz porque você quer, você é isso, você é aquilo outro, você é um cara tão bom, você é uma pessoa tão legal, olha só a habilidade que você tem para tocar um instrumento, olha a habilidade que você, a facilidade de raciocínio que você tem. Usa dessa virtude para você conseguir vencer isso. Eu não sabia que eu tinha coisa boa em mim, não. Porque quando uma pessoa já está lá embaixo, meu irmão, ele não consegue ver nada de bom na vida dele. Ele só vê coisa ruim. E o que não falta é gente para falar que ele é mais ruim que ele é. Quem está entendendo, diga amém. Quando você é grato, quando você começa a exercer o dom da alegria, a gratidão brota dentro de você. E quanto mais gratidão, menos tristeza. Mais gratidão, menos tristeza. Mais gratidão, menos tristeza. Porque a gratidão, ela faz que pequenas coisas na vida ganhem uma nova dimensão. A gratidão, ela tem o poder de multiplicar. João 6. Havia 5 mil homens famintos, sem contar mulheres e crianças, e Jesus diz, precisamos dar alimento para esse povo. E os discípulos saem meio que desesperados, e daí a pouco chega um e diz, olha, encontrei um garoto que tem um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, o que ele faz? Pai, graças te dou. Essa é a palavrinha mágica. Graças, eu te agradeço. Eu sinto a gratidão dentro de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é eu virar para a pessoa e falar assim, ou, eu te agradeço. Outra coisa é você sentir a gratidão. Você consegue sentir a gratidão? Você consegue? Quando você sente a gratidão, você começa a rir sozinho. Quando você se lembra de uma situação, quando você se lembra de alguma coisa na sua vida, e te vem aquele momento de gratidão, quando você se lembra que você estava numa situação muito difícil, que você estava passando pelo pior momento da sua vida, você não tinha forças, você não tinha capacidade, você não tinha nada, nada contribuía para te ajudar, nada, era só buraco, só fundo do poço. De repente chegou uma pessoa a quem você chamou de um anjo de Deus, que veio e te ajudou e fez tudo por você. Quando você se lembra daquele dia, daquela hora, meu irmão, aquela sensação libera coisas dentro de você, você não tem noção. Alegria gera gratidão, gratidão gera multiplicação, gratidão tem poder de ressuscitar aquilo que está morto, seus sonhos que morreram, planos que morreram, quando você é grato. Jesus, quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele poderia ter levantado a mão e disse, eu te repreendo, espírito de morte. Não. Ele diz, Pai, graças te dou. E o defunto saiu. Talvez as coisas não andam tão bem porque te falta gratidão. Eu não estou falando muito obrigado. Não, eu estou te falando sentir a gratidão. Sentir a gratidão. Te levantar pela manhã e falar, Pai, graças eu te dou, que noite de sono maravilhosa. A gratidão de poder sair daqui, chegar em casa e dizer, Deus, que palavra que aquele pastor pregou, não era ele? Era a boca do Senhor falando comigo, eu sou grato por isso. Gratidão, gratidão pelo pão que você vai comer, pelo café que você vai tomar. Gratidão pelo emprego que você tem. Enquanto você está empregado, milhões e milhões de brasileiros estão amargando filas lá fora em busca de alguma coisa para fazer, para sustentar a família. Estão desempregados. Gratidão. Gratidão. A alegria, ela não depende de circunstâncias externas para você senti-la. Alegria é um comportamento que você escolhe. Alegria depende do significado que você quer dar nas coisas que estão acontecendo em você e com você. Alegria é uma escolha, não é um sentimento, é uma escolha. Eu gosto demais de Abacuque. Eu já citei Abacuque esse ano aqui, eu acho que eu já perdi as contas. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja produção de alimentos na lavoura, ainda que as ovelhas dos currais e nem os bois sejam arrebatados ou tomados, roubados dos currais, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me... Você sabe o que diz lá? E me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, eu não dependo do que está acontecendo aqui para me ser alegre. Eu dependo do que está acontecendo aqui. E acontece aqui de acordo com o significado que eu dou. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Profeta Abacuque, eu caminho para o fim. O profeta Abacuque e o apóstolo Paulo, ao mandar alegrar-nos, naqueles dias, milhares de anos atrás, eles simplesmente estavam falando coisas que a ciência hoje confirma. Eu fiz questão de anotar isso. Quando começamos a rir, a pulsação acelera, os batimentos cardíacos podem chegar a 120 pulsações por minuto. Geralmente no corpo, o corpo em repouso, são 70 pulsações por minuto. Com o ritmo cardíaco acelerado por causa da sua risada, a circulação de sangue se torna mais intensa, aumenta a oxigenação de todas as células, tecidos e órgãos. Ou seja, o riso faz com que o organismo funcione a todo vapor, o que pode reduzir significativamente o risco de problemas cardíacos. Quem ri mais, morre menos de coração. Rir pode aumentar os níveis de HDL, o bom colesterol. O sangue pode diminuir a pressão, ou melhor, aumenta o nível de HDL, o bom colesterol no sangue, e diminui a pressão arterial. Além disso, reduz os níveis de cortisol. Isso é extremamente importante. Reduz os níveis de cortisol, são hormônios, e adrenalina, que são hormônios do estresse. Ativa a produção de endorfina, hormônio que provoca a sensação de relaxamento. Quando os níveis de cortisol e adrenalina e de estresse reduzem, você começa a ser mais otimista, tem mais vigor. O corpo consegue produzir mais células de defesa, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo o organismo contra as doenças. Sem falar que rir movimenta 12 músculos faciais. E as gargalhadas movimentam 24 deles. Boas gargalhadas movimentam 84 músculos. Toda essa movimentação é um ótimo exercício para esticar a pele e combater as rugas. Tem alguém enrugado aí? Diga para essa pessoa, sorria, meu irmão. Sorria. José Alfredo, me conte, conte para nós, a Nenê tem rugas? Olha lá, já está rindo lá, ó. Já está dando as gargalhadas dela lá no fundo. Irmãos, é sério o que eu estou dizendo. Você viu? Isso aí é um som do riso, já pegou o irmão ali, ó. Comece